quer dizer que a Câmara Municipal da Oliveira do Hospital irá candidatar algumas das suas aldeias, porque nós temos aldeias que são das sete, temos aldeias de certeza que podem vir a ser consideradas uma das sete maravilhas. Não iria anunciar, porque isso não foi dito ainda aos seus presidentes juntos, elas precisam de reunir um conjunto de requisitos para fazerem a candidatura, e por isso nem todas, haverá várias candidaturas, desde a aldeia Património, a aldeia Ribeirinha, não tenho dúvidas nenhumas que na aldeia Ribeirinha iremos colocar algumas aldeias da zona do Rio Alva. Que tem a zona Ribeirinha, e temos aldeias com grande potencial, Alvuco, Avô, Nova de Alva, São Sebastião da Feira, são aldeias que estão junto, Caldas de São Paulo, há aqui um conjunto de aldeias que reúne todo esse potencial. Como nós ainda o temos que pôr, porque aquilo tem vários temas, as aldeias, e por isso nós ainda temos, como propriamente região, que será a possibilidade de ser uma aldeia de património privado à sua igreja, por isso que o municipal trabalhará, porque ontem tive a oportunidade de estar no Piono, neste lançamento também, com a RTP vai fazer uns programas a partir das aldeias, e por isso também entraremos, e quero anunciar aqui ao Auditório da Boa Nova, que mais uma vez a Câmara Municipal estará a disputar, tal como quando teve a iniciativa do queijo Serra da Estrela, foi considerado uma das sete maravilhas da gastronomia portuguesa, e foi de uma parceria, partiu aqui da Câmara Municipal com a ANCOS e com a Confraria do Queijo da Serra da Estrela.